E quais foram seus pecados, meu filho? Olha, padre, eu não quero te ocupar a noite toda, então eu vou contar a última leva. Pergunte a si mesmo se vale a pena morrer pelo cadáver daquela vagabunda. Vale a pena morrer. Vale a pena matar. Vale a pena ir pro inferno por ela. Sinistro como overdose, secreto como psicose, a neurose. Entre pinos e vozes, êxtase e rolezinho escorrem pelas calçadas na terra do amor extinto. Invade as brisas encervadas. Maniquetes envolventes, expostas e atraentes. De peão no sol quente, que cospe a luz ambiente. Me deste vida e morte, prazeres, gozos, capote. Causou minha falta de sorte, o que não mata faz forte. Sorria novinha enquanto eu agonizo. Teu riso narciso simula o paraíso. Teu beijo é assassino, intenso e demorado, que arrepia oxa sombria com sabor de pecado. Quer saber o moio? Que vida é o seguinte? A piadar existe, as minas sem limite. Os negros finos, papo requintes. A maldade é isqueiro, tem de sobra dinamite. Entre amarulas e scobits, elas devoram com gula, a parede treme. Enquanto ela geme e pula, tudo é pra frente. É pós-moderno, na mente dos trutas, desesperos e infernos. Em noites perversas, onde o tesão é poético. Caos de luxúria e delírio faz cristão virar cético. Absorve as maravilhas, são as leis naturais. Jardins, Uedens e Anitas forjando um meio de paz. Fluxo de vai e vem, mente alerta em vigília. Genitais invadias, quadris, caralhos e orgias. Corpos feitos por prazer, delírio sem igual. Na era 4G, Sodoma em tempo real. 50 tons mais 600, violentos e desnudo. Rolê louco, cada pouco de atração é um tudo. Sexo sem afeto, voraz e masoquista. O amor nos dias de hoje será sempre uma rara conquista.